Desde 1999. Nunca tá com isso, mas vocês estão sendo malaco boa. Vocês estão sendo malaco boa. Cabuloso de dizer, mas escuta essa aqui. A noite é negra, né? Bela enriquecida de treta. E eu aqui só rimo o que vejo. E se eu vejo o crime, Deus é só choro, lágrimas de sangue. Então vai lá. Era sexta, era quinta, quinta-feira, 8:30, muita treta. Tanto mano que é comigo, trincou. Na saída de ano novo, enlouqueção, tô roubou. No veneno comandão, bateu pra mim. É black flag, então as coisas está assim, assado. É você andar certo, pois é triste do outro lado. Ladrão que é ladrão, se defende no creme. Mas viver na solidão eterna, você não vive. E montou na 250 que destacou. Oh, usa um capacete, samão. Vai saber, ladrão, vai saber. Vem a notícia na TV, até se comove. Mas na real é nós aqui que sofre. Não tem jeito. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos negros. A notícia na TV até se comove. Mas na real é nós aqui que sofre. Não tem jeito. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos negros. Assim prossigo, cê vem do perigo. Convoco os loucos, demorou, então formou comigo. 288 é só começo, eu vejo o crime, tem vários artigos. Não se expande, então vamos avante. Sistema bruto é feito, céu esmaga feito, compressor rolante. Seguindo bem o caminho, certo na mente, tão fragante. Cê nasce, horror cruéis no gueto, a todo instante. Na primeira, na segunda, na terceira, irrelevante. Cê viu falando, nós falou, fé que comentou. Se ligeiro aqui passou, mal foi pra quem aprontou. Meu custom registrou, mas parecia uma droga, então se arrepiou. Quando a notícia no dia seguinte ele escutou, e aqui estou, obrigado senhor, pelo dia que raio dançou. Quem o joelho não dobrou, só status de quem cê pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Vê a notícia na TV, até se comove. Mas na real é nós aqui que sofre, não tem jeito. Os verdadeiros guerreiros sujeitos feios. Vê a notícia na TV, até se comove. Mas na real é nós aqui que sofre, não tem jeito. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos verdes. É Arizona. Muitos têm a forma de pensar. Muitos têm a forma de ouvir e raciocinar. Muitos têm a forma de expressar. E falando em expressão, nossa, é essa. A correria do prejuízo na parte alta é do morto. Os bichos alto embaçou, então colei na parte baixo. Vai, eu racho rapidão, mole lá, não posso não. Os polis apaisando, vão colar pra perigo. Já liguei doidinho ali, a minha parte faço aqui de moto no gás. Tentaram fechar, é ruim não. Vai seguir minha quitão, os pela vai pro saco. Os dedos de gesso na terra vai tá lançado. Na guerra civil não há beata que intercede a posição. Som que prevalece antes, depois da linha vermelha. Se recolhe, acione, que são vários novos. Eu não vou não, mesmo sendo novo. Sou um salvo bom, sou o que predomina na palha é canivete. Eu fui resgatado no Vietnã por Deus. Lanças foi quebradas, escudos foi partido. O que te envolve é quente, mas a alma sente frio. Estados estão em cima, pra praga é pesticida. Arizona suspeita, enlouquecendo os bota preta. Complexo Arizona, deixa o palha levar bronca. E sem careta pra certo, o crime não é marshmallow. Eles veem a notícia e até se comovem. Mas na real é nós aqui que sofre. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos bem. A notícia na TV até se comove. Mas na real é nós aqui que sofre. Não tem jeito. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos verdes. Até se comove. Mas na real é nós aqui. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos verdes. A notícia na TV até se comove. Mas na real é nós aqui que sofre. Não tem jeito. Os verdadeiros guerreiros, sujeitos verdes. Padrão. É Arizona.